Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Bom demais da conta, né? Tá tudo bem por aí, comadre? Tá? Compadre, meninada, vizinhança, tudo na Santa Paz, graças a Deus, né? A discoteca do Cleiton vai trazer hoje a cantora Janaína Andrade pela primeira vez no programa com uma música pra Copa do Mundo de 2014. Vou mostrar aqui em primeira mão. A Faculdade da Música traz os grandes mestres, né? Agnaldo Timóteo e Ângela Maria, um grande sucesso, né? Um clássico da música sertaneja do Brasil. A oração de hoje, marido e mulher é uma brigaiada danada, né? Eu vou trazer a oração dos casais pra ver se dá uma apaziguada aí na sua casa. A frase irretocável é de Martin Luther King. A dica de hoje, comadre, vou te ensinar a fazer um penne com filé ao suco. Penne é aquele macarrão, né? É um tipo de macarrão. No Cantinho do Rei, uma gravação do Roberto Carlos de 1964. E na Lorota... na Lorota, bom, vou contar uma história, isso é verdade, um caos acontecido. Eu conheci a pessoa, aconteceu lá na minha terra, lá em Coromandel, há muitos anos atrás, né? O ídolo e seu sucesso, vou recordar um rapaz que fez um sucesso danado na década de 70... Infelizmente morreu muito jovem, vítima de um acidente de trânsito, né? E tinha uma carreira promissora pela frente, morreu no auge do sucesso. A sugestão do Beijar vai trazer hoje Ney Nando. E eu começo trazendo aí, Amado Batista, Tá Com Raiva de Mim. De madrugada gritei seu nome, chorando sem perceber. Mas a saudade mentiu pra mim, ela não trouxe você. Tá faltando a flor, tá sobrando espinhos, machucando meu coração. Morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas garras da solidão. Tá doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim. Tô sofrendo, feito louco, vida minha não faz assim. Tá doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim. Tô sofrendo, feito louco, vida minha não faz assim. Faltando a flor, tá sobrando espinhos, machucando meu coração. Morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas garras da solidão. Tá doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim. Tô sofrendo, feito louco, vida minha não faz assim. Tá doendo, que sufoco, meu amor tá

Eu vou trazer um clássico da música brasileira. Ari Cordovil, Acorda Maria Bonita. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Se soubesse que chorando, enquanto a tua viagem, meus olhos eram dois rios que não te davam passagem. Cabelos pretos anelados, olhos castanhos delicados. Morena, morre cego e não vê nada. Acorda, Maria Bonita. Levanta, vai fazer o café. E o dia já vem raiando. E a polícia já está em pé. Se eu soubesse que chorando, enquanto a tua viagem, meus olhos eram dois rios que não te davam passagem. Cabelos pretos anelados, olhos castanhos delicados. Morre cego e não vê nada. Acorda, Maria Bonita. Levanta, vai fazer o café. Que o dia já vem raiando. E a polícia já está em pé. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Ari Cordovil, Acorda Maria Bonita. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, no mês de maio inaugurou aqui em Brasília um restaurante que já existe há 111 anos lá em Itu, no estado de São Paulo, né, que é o Bar do Alemão. Na verdade tem o nome de bar, mas é um belo de um restaurante, né? E aqui em Brasília ele foi colocado dentro de um cartão postal, às margens, na beirinha do Lago Paranoá, aqui próximo ao Palácio da Alvorada, onde mora a presidente Dilma, os presidentes todos, a residência oficial da presidência da República, né? E o Bar do Alemão tem 3 andares, 3 ambientes... É uma comida de primeiríssima qualidade, preços bastante acessíveis. E lá virou um point, um ponto de encontro dos políticos, dos artistas, dos grandes empresários, né? Virou um ponto de atração turística de Brasília, esse bar que realmente... E é muito fácil você me encontrar por lá, porque eu estou sempre por lá, né? Eu almoço, janto, vou lá visitar os meus amigos, que é bem pertinho da minha casa aqui também. Quase todo dia eu bato ponto lá no Bar do Alemão, tá bom? Então quando você vier a Brasília, não deixe de conhecer o Bar do Alemão. Qualquer taxista, pessoal que conhece bem a cidade, sabe onde é que fica. Fica ao lado do Lakeside, entre o Lakeside e a Concha Acústica. Todo mundo sabe onde é, no setor de hotéis e turismo norte aqui em Brasília. Ela está dando um novo rumo à sua carreira. A minha amiga Márcia Ferreira, Toque de Deus.

de um segredo, senti o amor estremecer. Na hora em que eu tive andando, num carro importado de vidro gourmet. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Foi de verdade. Foi a última noite de amor da gente. No calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás em busca da verdade de um segredo. Senti o amor estremecer. Bruno Marrone, vidro fumê. Mas esse caboclinho fez o que tinha que ter feito, não foi? Deu a última. O caboclo não pode deixar de dar a última cipuada. A última tem que sair. Música bem feita. O Bruno Marrone. Esse CD, esse DVD do Bruno Marrone, ele tá bom do começo ao fim. O Bruno deu uma declaração dizendo o seguinte: que com essa invasão do chamado sertanejo universitário, que eles precisavam, os sertanejos tradicionais precisavam dar uma reagida. E como é que reage? Com qualidade. Foi o que eles fizeram, né? Fizeram um trabalho maravilhoso num CD e um DVD. A sugestão do Beijar, Ney Nando, Prece ao Vento. Vento que balança as palhas do coqueiro, vento que encrespa as ondas do mar, vento que aceia os cabelos da morena, me traz notícias de lá. Vento que assovia no telhado, chamando para a lua espiar. Vento que na beira lá da praia, escutava meu amor a cantar. Hoje estou sozinho e tu também, triste, mas lembrando do meu bem. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor? Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor? Vento que balança as palhas do coqueiro, vento que encrespa as ondas do mar, vento que aceia os cabelos da morena, me traz notícias de lá. Vento que assovia no telhado, chamando para a lua espiar. Vento que na beira lá da praia, escutava meu amor a cantar. Hoje estou sozinho e tu também, triste, mas lembrando do meu bem. maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Ney Nando, do meu saudoso amigo Gilvan Chaves e do Câmara Cascudo, Prece ao Vento, esse clássico da música brasileira, né? Olha, se você quiser que o seu trabalho seja divulgado, o Flávio Bejar não divulga só as grandes estrelas, não é só Ney Nando, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho Chororó, Chico Rei Paraná, né, Cleita Guiar, Márcia Ferreira, ele divulga quem está começando também, e se você quiser ter o seu trabalho, ele é especialista em Minas Gerais, há mais de 30 anos que ele faz um roteiro lá em Minas Gerais, e pode levar o seu trabalho também para as emissoras de rádio, né? Não adianta, o sucesso começa no rádio. Eu nunca vi televisão fazer um sucesso. Começa no rádio, depois que está famoso é que vai aparecer na televisão, né? Você pode ligar 61-9981-3601. No próximo bloco, Evaldo Braga, Mato Grosso e Matias, e a música nova de Eduardo Costa. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu O Ídolo e Seu Sucesso. Evaldo Braga nasceu em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, em 28 de setembro de 1947. Sem conhecer os pais, pois sua mãe o deixou em um cesto de lixo, viveu parte da sua infância nas ruas, chegando a ficar internado na FEBEM durante 20 anos. Em 1971, gravou o compacto simples Só Quero, que vendeu mais de 150 mil cópias. Seu primeiro disco de vinil foi gravado em 1972. Evaldo Braga morreu no auge do sucesso num acidente de carro numa cidade ali próximo ao município de Três Rios, no dia 31 de janeiro de 1973, aos 25 anos de idade. Morreu menino, né? Seu Volkswagen TL, era um carro da época, né? Dirigido por seu motorista, chocou-se com um caminhão Scania numa ultrapassagem proibida. Evaldo Braga perdeu muito sangue, foi socorrido, mas não suportou os ferimentos. Vamos recordar agora um dos seus maiores sucessos, gravado um ano antes do trágico acidente. Sorria, sorria. Sorria, meu bem, sorria da infelicidade que você procurou. Querida, o seu erro você vai pagar. Entenda que eu não posso mais te aconselhar. Melhor.

e vai mexendo com o auxílio de um garfo. O óleo de canola, se não tiver óleo de canola, você bota azeite mesmo, né? Aí o molho separado, você vai fazer o molho. 150 ml de molho ao sugo com manjericão. E tem aquele creme, um creme que eles chamam de Filadélfia, é um molho que já vem pronto, né? 60 gramas de iscas de filé, você corta os pedacinhos, né? 30 gramas de azeitona verde fatiadas, 10 gramas de tomate cereja, 10 gramas de queijo parmesão ralado. Esse filé aqui, você pode botar mais 60 gramas, isso não dá nada, né? Bota uns pedaços bons de filé. Então, ó, são 150 ml de molho ao sugo com manjericão, mais um molho pronto com creme cheese, o Filadélfia. Bota aí 200 gramas de pedacinhos de filé, 30 gramas de azeitona verde fatiada, sem caroço, 10 gramas de tomate cereja, 10 gramas de queijo parmesão ralado. Aí você coloca diretamente na vasilha 150 ml de molho, bota as iscas do filé, as azeitonas, misture tudo, acrescente a massa e misture bem. Coloque no prato e, para finalizar, coloque os tomates cereja e o queijo parmesão ralado por cima. Gente, esse trem vai ficar bom demais da conta. Hoje mesmo eu fiz uma macarronada, não foi com esse macarrão aqui não, mas eu fiz uma macarronada que o povo comeu até passar mal. Eu gosto demais de cozinhar. Você sabe que uma das coisas que aproxima as pessoas, né, é você, no Dia dos Pais, por exemplo, meu filho fez para mim, o Bruno Aguiar, fez para mim um bacalhau, uma maravilha. Né? Nós juntamos a família toda em volta da mesa, uns tomam vinho, eu como não bebo, tomo suco, outro toma refrigerante, e fica ali, bate papo, a gente fica umas 2 horas almoçando ali, é uma beleza, né? Se você não sabe cozinhar, procure aprender, que é bom demais, aproxima muito as pessoas. Zé Henrique Gabriel, Dona do Meu Destino. Quando a tarde cai, eu olho na janela, pessoas passando. Fico esperando e me vem na lembrança seu último beijo. Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu. Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir. Tudo fico triste sem você, nesse vazio eu choro. Choro, eu choro. A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua. Alcanço as estrelas e volto a ser menino. Se for preciso, eu te espero mais 500 anos. Por toda a minha vida, você é meu destino. Dona, dona, meu destino. Assim vou vivendo, levando na raça, sigo meu instinto. Olhos rasos d'água, com sede de amor, coração faminto. Na mesma janela que eu te vi partir e que eu fiquei chorando, caído de amor, em qualquer fim de tarde estarei te esperando. Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu. Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir. A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua. Alcanço as estrelas e volto a ser menino. Se for preciso, eu te espero mais 500 anos. Por toda a minha vida, você é meu destino. Dona, dona do meu destino. Cabe. Assim vou vivendo, levando na taça, sigo meu instinto. Olha os rasos d'água, com sede de amor, coração faminto. Da mesma janela. Amor, em qualquer fim de tarde estarei te esperando. Caído de amor, em qualquer fim de tarde estarei te esperando. Zé Henrique Gabriel, dona do meu destino. Eu vou recordar agora no Cantinho do Rei uma gravação do Roberto Carlos de 1964. Ele fez sucesso em 65, né? Então, as músicas que ele gravou em 64 só foram acontecer em 65, depois que ele jogou no ar pela TV Record o Jovem Guarda, que tinha ele, tinha o Erasmo, tinha a Vanderléia, muita gente, né? A turma da Jovem Guarda, os VIPs, né? Muita gente boa. Jerry Adriani. Só o Fábio Júnior que só o Ronivan que não participava. O Ronivan tinha um outro programa, o Fábio Júnior também tinha um outro programa, né? Então eu vou trazer aí, recordando uma gravação de 1964, no Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Jura-me. Jura-me que teu amor é só meu, só meu. E que serei sempre teu, só teu. E serei sempre teu. Jura-me que nesse mundo não há, não há um outro alguém para te beijar, outro alguém para beijar. A vida sem você para mim não tem nenhum valor. Já não sei viver sem o teu calor. Jura-me que enquanto no céu brilhar uma estrela, você, meu bem, há de sempre me amar. Céu brilhar, uma estrela, você, meu bem, há de sempre me amar, há de sempre me amar, há de sempre me amar. Do Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Jura-me. Alô, alô, Rotabude, hoje é uma história verdadeira que aconteceu lá em Coromandel há uns 40, 50 anos atrás, né? Tinha um rapaz lá chamado Badozinho. E os amigos dele chegaram para ele e falaram assim: Badozinho, rapaz, você tem que tomar uma providência, rapaz. A sua mulher tá fornecendo pros amigos aí, rapaz. Que é isso, rapaz? Minha mulher é direito. Direito o quê, rapaz? Sua mulher, o fulano ali tá traçando a sua mulher, não sei o quê, tá, etc. E falou: não, foi, mas foi uma vezinha só para comprar farinha, né? Esse é o Manso. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Delson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61 9981 3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje o Fernando Antônio Girardi, Alexandre Júnior, a Rose Itaporanga, Donizete Costa, a cantora Kátia Chama, o Bernardo Brás, Marques Farias, Sebastião Rodrigues, Renato Sabino, o Arley Lopes, Elza Fiuza, a minha sobrinha Karina Aguiar. Ei, rapaz, tô ficando velho, minha sobrinha tá fazendo 31 anos, né? Filha do Marcelo, mas da Dirce. O Rodrigo Lima, Ana Paula Pacheco, Zé Antônio e a M. Pereira da Silva estão de aniversário hoje. Cleiton, no dia 17 de agosto é o dia do meu aniversário. Que dia você vai mandar a minha encomenda que eu lhe pedi e você não mandou e o livro de orações e o seu CD? Aí vai o meu endereço, blá, blá, blá, blá, blá, Rio de Contas, Bahia, Carmen de Jesus Pereira. Ô Carmen, o seu aniversário foi sábado, nosso programa é só de segunda a sexta-feira, então estou te atendendo depois do aniversário, na segunda-feira, né? Eu digo para você que eu não lembro o que foi a encomenda que você me pediu, não, viu? Não lembro mesmo. Cabeça não dá conta dessas coisas, não, né? O livro de orações está esgotado e o CD, eu até mandei uma mensagem para você no Facebook, para você me dizer que CD que você quer comprar, se é o novo, se são os mais antigos, né? Então você faz esse favor para mim, tá bom? E aí chegando, eu vou atender, vou mandar pelo seu e-mail, tá aqui lá em Rio de Contas, na Bahia. A oração de hoje. Os casais andam meio... É difícil, né? É complicado. Viver a dois não é fácil, não. A gente não vive sozinho, mas bota os dois, porque homem com mulher, o trem é custoso demais, porque cada um tem uma cabeça muito diferente, né? E aí o trem é complicado. Mas eu vou aqui, no livro de orações do programa Cleiton Aguiar, pegar uma oração que está na página 96, escrita pela Inês Carvalho, que é a oração dos casais. Eu vou fazer essa oração, pedindo a Deus que abençoe o seu lar, e que dê mais tranquilidade a vocês, para que vocês possam, ao invés de brigar, conversar. Baixa o tom de voz, conversa. Falando baixinho, pode conversar com qualquer assunto que não dá relia. Agora, se um fala alto, o outro fala mais alto do que o outro fala mais alto, aí acaba nessas tragédias que a gente vê todo dia aí, né? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, juntos lhe damos graças e cantamos os seus louvores. Obrigado por nos ter unido no amor. O Senhor, amor personificado, veio experimentar na própria carne o que o amor exige daqueles que amam. Ao mesmo tempo que lhe agradecemos, pedimos: conceda-nos viver em família o amor que reina entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Muitas vezes o Senhor sabe, as dificuldades pesam e a gente sente vontade de voltar atrás. Nestes momentos, Senhor, faz-nos crer que estás conosco e ao nosso lado para sustentar-nos. Que as alegrias e as dificuldades do dia a dia nos estimulem na perfeição e dilatação do nosso amor mútuo. Seja o Senhor, em todos os momentos, o centro, o ápice do nosso amor. Amém. Belíssima oração da Inês Carvalho, oração dos casais, que eu mando para você, principalmente você que está arriliado da mulher, né? Pensa direitinho. A vida é muito curta pra gente viver riliano. Principalmente a casa da gente tem que ser o lugar. E quando a gente sai de casa de manhã, a gente sai pra enfrentar o mundo, né? Então a casa da gente tem que ser um lugar de paz. Por isso é que chega no final da tarde, o caboclo vai pro boteco. Eu nunca frequentei boteco, porque minha casa sempre foi, graças a Deus, um lugar de paz, de aconchego. Tanto é que já tem uns 2 anos que eu botei meu estúdio aqui em casa, meu escritório, eu não saio de casa, eu já saio do quarto pro escritório. Né? É muito melhor. Né? Então, se você fizer da sua casa um recanto de paz, a sua vida vai ficar boa demais que nem a minha, viu? O Duplão da Minha Terra, Henrique Tarciso, Mentira. Chega bem perto dos meus olhos, eu quero ouvir olhando em seu olhar. E não me ama e que tudo acabou. Em nossa cama toda chama se apagou. Mentira, mentira. Nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira. Meu coração me diz que é mentira. Se ainda ontem nos amamos, foi tão lindo nosso amor. Me diga logo que é um trote, que você brincou, que tudo acabou. Se acaso insistir, te dou um tempo para refletir. E ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. Se ainda ontem nos amamos, foi tão lindo nosso amor. Diga logo que é um trote, que você brincou, que tudo acabou. Se acaso insistir, te dou um tempo para refletir. E ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. Mentira, mentira. Nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira. Meu coração me diz que é mentira. Mentira, mentira. Nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira. Meu coração me diz que é mentira. Henrique Tarciso, Mentira. E já que eu tô falando dos meus conterrâneos de Coromandel, eu vou aproveitar e vou relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Uma das formações, depois que o Amaraí separou do Belmonte, o Belmonte morreu, né? Aí o Amaraí tentou várias duplas, né? Até voltar agora para a formação original com o filho dele, voltando aí o Belmonte Amaraí. Mas nesse intervalo ele fez várias duplas, gravou sozinho, pelejou daqui e dali, e gravou essa canção aqui, Amoroso e Amaraí, Aeronave do Amor. Chega benzinho chorando baixinho, no aeroporto lá do Galeão. Embarque num jato que dali a pouco, a 8 mil pés estava no chão. tomei o uísque, fumei o cigarro, contemplei as nuvens na imensidão. Naquele momento a tristeza e a saudade jogaram a tranquilidade de lado, tomaram de assalto meu peito magoado e dançaram catira no meu coração. Que música triste tocavam a bordo, e a aeromoça me vendo chorar, chegou que mansinho pra me perguntar qual era o motivo de tão grande dor. Muito agradecido eu ter a resposta, a minha doença o mundo domina e não se resolve com a medicina, pois estou sofrendo do mal de amor. A grande aeronave já sobrevoava, descendo a distância num campo qualquer. Enquanto eu pensava que sou realista, enfrento a vida do jeito que der. O amor não escolhe nem dia e nem hora, e brinca com a gente do jeito que quer. Naquela altura entre o céu e a terra, senti-me perdido no tempo e no espaço, envolto nas malhas de um terno abraço, morrendo de amor por uma mulher. Que música triste tocava a bordo, e a aeromoça me vendo chorar, chegou de mansinho pra me perguntar qual era o motivo de tão grande dor. Muito agradecido eu dei a resposta, a minha doença o mundo domina e não se resolve com a medicina, pois estou sofrendo do mal de amor. Relembrando Goiá, a aeronave do amor. A frase retocável de hoje é de Martin Luther King. Enquanto houver preconceito, não existirá felicidade no mundo. Isso é uma grande verdade. Infelizmente, Martin Luther King morreu assassinado, né, por força do preconceito muito sério que ainda existe nos Estados Unidos, mas há 20, 30 anos atrás era muito mais forte, né? Existiam escolas separadas para brancos, existiam bairros dos negros, né? Então era uma tristeza isso, né? E o Martin Luther King disse muito bem que enquanto houver preconceito não existirá felicidade. Infelizmente, isso vale para os dias de hoje, inclusive para o Brasil, onde o preconceito ele é disfarçado, mas infelizmente ele existe ainda, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Janaína Andrade. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, cobrindo todo o território nacional, todo mundo. Você pode me assistir pelo canal local, nas cidades onde tem, pelo canal C1 das Parabólicas, pela TV Claro, TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, ou direto na internet www.rbtv.com.br. Terça-feira, às 11 da noite, com repeteco no domingo, às 10 horas da noite, sempre com entrevistas muito interessantes. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Esse ano nós tivemos a Copa das Confederações e o ano que vem é a Copa do Mundo no Brasil. E a cantora Janaína Andrade vai trazer para nós uma composição do pai dela, o JB, um compositor que mora lá em Santos, no estado de São Paulo, e tem músicas gravadas com grandes nomes da música brasileira. Eu vou mostrar aí. Janaína Andrade, Copa 2014, é Brasil Alegria! Futebol, toda brasileira adora futebol. Copa 2014, abertura em São Paulo, fim no Rio de Janeiro, lá na Arena da Amazônia. A gente vai se encontrar. E se você não conhece a Bahia, Pantanal, Mato Grosso, é o Brasil, a alegria quando a galera grita gol. A gente vai se abraçar. De Pernambuco vou até o Ceará, depois Rio Grande do Norte, grita aí Paraná. Vou em Brasília e volta a Minas Gerais, de lá Rio Grande do Sul, Tatuapé é demais. Todo brasileiro gosta de futebol, toda brasileira ama futebol. Todo brasileiro gosta de futebol, toda brasileira adora futebol. Conhece a Bahia, Pantanal, Mato Grosso, é o Brasil, alegria quando a galera grita gol. A gente vai se abraçar. De Pernambuco com até o Ceará, depois Rio Grande do Norte, grita aí Paraná. Tô em Brasília e volto a Minas Gerais, de lá Rio Grande do Sul, Tato Bola é demais. Todo brasileiro gosta de futebol. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Janaína Andrade, Copa 2014, é Brasil Alegria. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula, porque senão vocês não vão sair da escola não, viu? A Faculdade da Música apresenta dois grandes mestres, Agnaldo Timóteo e Ângela Maria, do Paulo Borges, Cabecinha no Ombro. Cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora. Eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora, se ela vai embora, porque gosta de mim.